J'ai le corps fechado, j'ai fait. Et vous cherchez la luz. Porque onde há luz, j'ai fait, as trevas não alcançam, j'ai fait. J'ai não é verdade. E j'ai acende uma vela no escuro, j'ai fait. A escuridão consegue tomar conta da vela, j'ai fait. Mas a vela, ela ilumina a escuridão até onde dá, né, Gifi? Sim. Então, seja luz. Seja luz na sua caminhada. Seja luz em qualquer lugar que você passar. Seja na rua, dentro de um ônibus. Seja no ambiente de trabalho. Seja no ambiente de estúdio, em todo lugar. Seja luz, de luz, que de seu corpo será fechado sempre, porque as trevas não te alcançarão. Como é que é? O que você falou? Seja luz, que as trevas não lhe alcançará. Pronto, entendi. Nunca. Claro. Ele não vai deixar o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Só pode ser já na chama Maria Santíssima. Não vou descer na chupa e enxaiar. Não vou descer todos os orixás. Ei, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus. Deus é bom demais, né, Jesus? Veja que Deus é bom demais. Veja. Graças a Deus. Como que é para o espírito incorporar? Fácil ou difícil? Difícil. O espírito incorporar é a mesma dificuldade que vocês têm de aprender também a incorporação. Então, isso vai variar de espírito para espírito. E de maneira geral, depois que se aprende a incorporar, você para pensar, você acha que é difícil? Não é, né? É difícil, né? Não é. Você para de quem já se incorpora, depois de viver, que não é assim difícil, né? É de vai depender de pessoa para pessoa. Uhum. Assim como vocês aqui na Terra passam por um processo de aprendizado. De do lado de cá, os espíritos também passam por um processo de aprendizado, para poder de fazer a incorporação. Claro que sim. Sabendo que médium é quem tem faculdade mediúnica, e faculdade mediúnica seria descrita como fazer o intermédio entre um plano e outro, pode-se dizer que nem todo mundo é médium, pelo menos não ostensivo. Sim, viu, levando essa sua referência, posso te dizer que nem todo mundo é médio, né? Vocês sabem que na verdade, todos têm a capacidade, todos são médios, todos têm uma comunicação com o mundo espiritual. Uns conscientes e outros não, mas tem. Até aqueles que não acreditam, têm contato com a espiritualidade. Porque do lado de cá existe a espiritualidade que está ajudando, né, o que vocês chamam de anjo de guarda, né, ajudando o fio, de onde orienta a chão, inspira a chão, intuição. Mas se costuma de aqui na Terra chamar de médium aquele que tem de uma mediunidade mais extensiva, né? Fácil. Se eu não sou médium de incorporação, o senhor aconselha eu não tentar desenvolver? De fim, não. De tudo de é aprendizado, de fim. Então, de fim, não tem dificuldade, tem dificuldade. Ou não tem facilidade, ou tendência de ser bom em uma matéria, quer dizer que se você não tem que aprender, aprende sim, senão você não passa na escola, né, Gifi? Se esse conhecimento não servir para não é uma tendência para agora, ou para essa encarnação, servirá para uma próxima, talvez. Entendeu, Gifi? O que se vale mais é se o esforço e de a boa vontade. Até porque, Gifi, de nós do lado de cá, somos carentes de bons médios. Somos carentes, sim, de médios de incorporação também, que se queira desenvolver de um trabalho de amor e de luz. Então, todos que, mesmo que não tenham de facilidade, né? Já os canais já aflorados, já desenvolvidos para se a incorporação, de nós incentivamos e ficaremos muito felizes por esses que queiram, né? Por mais que de uma maneira mais demorada, queiram aprender sim. Há pessoas que fazem o Evangelho no lar, invocando a chama violeta, e perguntam por que que algumas entidades falam que é prejudicial fazer no lar. Será que os espíritos de vibração densa continuam no mesmo local e não são ajudados, nem o local higienizado? Se depende de quem se está fazendo o trabalho, né? Não só quem está fazendo, mas também a sua equipe. Porque se não adianta também ter um dirigente que quer fazer um trabalho, mas se também não se tem de uma equipe de preparada para isso, o trabalho não vai andar. De lembrando, Gifi, que não só esse tipo de trabalho dentro do lar, como também o trabalho dentro de um terreiro, se é uma corrente, né, Gifi? Né, esse termo que vocês usam, né? Se é uma corrente. Então, se vocês têm uma corrente, mas tem um hélio, um ou mais hélios da corrente que está fraco, fica fácil de a corrente ser quebrada, né? Isso, Gifi. Então, o problema, Gifi, não está na invocação da chama violeta. O problema está na corrente, Gifi. Porque se invoca a chama violeta, é porque estamos invocando os benefícios e os farangeiros que trabalham na vibração para vir dar a assistência. Não é isso mesmo, Gifi? Então, o importante, Gifi, é como já conversamos, é se ter a segurança do que está fazendo, é de ter a certeza em não fazer só porque tem a boa vontade de fazer. Né? Boa vontade é bom, mas tem que ter preparo também para se fazer os trabalhos espirituais. O senhor aconselha criar o hábito de tomar alguma bebida que auxilie e facilite a incorporação? Jefi, Gilvério aconcheia, certo? Gilvério já aconcheia, mas depende de cada caso. Tá bem, Jefi? De precisa se ter muito bom senso para poder se utilizar de a bebida. De a bebida, primeiro existe a necessidade de uma ferramenta que pode ajudar o médio. Como é que ajudar o médio? Ajudar o médio a ficar de mais disperso das suas inseguranças e facilita o caminho dele, a parte dele no processo da incorporação e do trabalho, certo? E existe também o outro lado, que a espiritualidade utiliza sim, muitas vezes o álcool, por exemplo, para poder imunizar o médium de alguns tipos de energias ou de miasmas espirituais. Então, no geral, Juvés e aconchece. É só ter bochecho, ver qual é a necessidade. O médium tem que ter responsabilidade ao pedir. Saber a entidade de verdade que está pedindo. Sim, sim, já. E se a gente não é a entidade, que não adianta tá querendo se enganar. Porque nós do lado de cá vamos saber. Né? Se você perde e sem nós do lado de cá está pedindo, nós vamos saber. Então, não adianta. Né? Não adianta. De busque de preferência a união. Queime a união. Mas para se observar melhor e ter a certeza daquilo que está pedindo. Tá certo, Gif? É esse que o conselho que o velho pode ir já. Claro. O Pai Mané falou mais a respeito da bebida como um fator de auxílio durante o processo das razões que o senhor explicou. Mas fala também sobre se tomar antes de incorporar, o senhor aconselha como uma coisa boa. Essas bebidas como a ayahuasca, a jurema e outras. Gifi, antes de incorporar, hoje durante a incorporar, o juveio de aconchega. Mas já observe, mais uma vez, de é preciso ter responsabilidade. Ah. E é preciso ter verdade. Verdade. Verdade no que se está fazendo. Ah, tomar só por tomar? Não. Tomar porque quer tomar? Não. Tomar porque acha bonito o guia beber? Não. E também não precisa ser muito. É uma pequena dose de fio, só para de deixar o médium mais de desprendido. Entendeu? Mas também não é para sempre. Está entendendo, de fio? Às vezes não é para sempre. É só no começo. Para o fio que está com medo de pular um pulujinho, né? Do físico para o astral, com a bebida ele consegue dar um pulinho. Aí quando ele chega do outro lado, né, aí ele vê, olha como é fácil. Da próxima vez, às vezes ele não precisa mais de a bebida, porque só foi uma ajuda dele se sentir mais livre e com menos medo, e tomou a coragem de dar o passo que ele estava com medo de dar. Agora, sem necessidade, não adianta. a entidade Shin, que vai utilizar e vai pedir a bebida para o trabalho, né? E até para proteger o médium. Shin, como as entidades os guardiões que utilizam bastante, né? Eles utilizam mais para essa finalidade de limpeza e segurança do que para ajudar no desenvolvimento de um médium. Entendeu? Então, em relação às bebidas de o Jujaime, né? E a Jamumás, e a Ixi, o Juveio também a cocheia. Mas no seu universo, no seu ritual, no seu preparo e também com responsabilidade de filho, de tomar sem intenção e sem saber o que está tomando, ou só por curiosidade, ou porque se acha que. Como vocês falam aqui, se acham que é legal os fios. Tomar só por isso, não tome, não se envolva. Agora, você que entende o sentido da bebida, a essência, o sagrado da bebida, aí sim, porque a força da bebida é uma energia e você precisa entendê-la, se conectar com o sagrado de a bebida para que haja bebida possa fazer o efeito e o poder que ela tem de transformar. Agora, sem isso, filho, Gigi vejo não aconchega. Certo. Certo? Como faço para ouvir minhas entidades? Veja, muitas vezes Gifi já ouve a gente idade, nem sabe quem está ouvindo, viu, Gifi? Não, mas eu digo assim, é uma pergunta geral do pessoal de casa. Às vezes hoje não vão no terreiro, como é que eles fazem para ouvir a entidade? Veja só, Gifi. Vai eu já disse, né? Muitas vezes vocês até já ouvem, né? Ah, pronto. Mas saber diferenciar, né? Ter a certeza que são eles, né, filho? Que aí quando vocês têm a certeza que vocês falam, eu vi, né? Muitas vezes vocês ouvem, têm as ideias, as intuições, e somos nós, e vocês nem sabem que somos nós, né? Nós vemos diz, vão por aqui, aí você já teve uma ideia, vou por aqui, e chamou nós, né, dando a orientação e o aconselhamento para vocês. Mas para poder se eu vi vamos dizer assim, mais na prática, né, ter mais a certeza. Para diferenciar o que é o que é uma ideia sua e o que é uma mensagem nossa, se leva com um desenvolvimento. É como um desenvolvimento também que de incorporação que vocês não sabem e vão, né, devagarzinho até acontecer. Só que o desenvolvimento para poder se diferenciar. Ou nos ouvir, né? É mais difícil, porque é um desenvolvimento mais mental que exige meditação. Meditação, é o melhor caminho, né? O melhor caminho para poder começar a perceber. De quando somos nós que falhamos ou quando a falha é a mente de vocês. Pai Mané, é correto quando se diz ao médium iniciante que ele tem obrigação de incorporar, ou suas entidades o deixarão e ele sofrerá grandes transtornos na sua vida. Eja, Gipi, Gixaia, Eja é uma tristeza que a gente já ouve falhar muitas vezes nesses terreiros pelo mundo afora, né? De Umbanda, de fia liberdade, de fi. Umbanda é liberdade. De Umbanda não quer ninguém que não queira estar nela, de fi. Umbanda só quer os filhos que querem estar nela, de fi. Então, se você não acha que não é ainda o seu momento, que não está preparado, ou que você ainda tem dificuldade, algum tipo de dificuldade na sua incorporação, não se preocupa, que do lado de cá nós teremos a maior paciência do mundo com vocês. Todos nós, todas as falanges têm paciência com vocês. Então, nos dê ouvidos, não dê ouvidos quando ouvir de uma besteira dessa, tá bom, Gifi? Não dê ouvidos. Lembre que tudo aqui tem que ser feito com o amor, com paciência e com verdade, Gifi. Não adianta forçar nada a ninguém. Lembre que o amor é liberdade. Vocês são livres. E nós respeitamos o tempo de cada um de vocês. Essa frase aí, Ju velho não existe. E Ju velho fica triste quando se ouve. Claro, sim. É possível, hein? Alcançar a iluminação através do autoconhecimento apenas? Gifi, o processo de autoconhecimento é um caminho de interior, mas que não salva ninguém, Gifi. Não chava ninguém. Vocês todos estão aqui na Terra. E inclusive nós que estamos do lado de cá, do mundo espiritual, precisamos um dos outros, sempre e eternamente. Se fosse para ser assim, Jesus ficava sentado, né, de uma pedra, contando os ensinamentos do que é bom, mas não dava mão a ninguém. Então, Gifi, o autoconhecimento, ele é importante, muito importante, mas não é o suficiente. O mais importante do que o autoconhecimento é conhecer o outro e ajudar ao outro se conhecer e ser feliz. É como se dissesse, o autoconhecimento te dá um mapa, o conhecimento da vida, dos oceanos, mas sem a experiência e a prática, como é que você vai interiorizar tudo isso? Exatamente. Lembre que a roja mais perfumada, né, Chico? É aquela que se entrega ao outro, né? A mão de quem entrega a roja é a primeira a ficar perfumada. Então, Gifi, nós estamos aqui para nós, estamos aqui para o outro. Pelo Deus que existe dentro do coração do outro, que nós precisamos despertar. Uma pessoa que é espiritualista, porém não tem religião, ela não terá guias e pode vir a ficar perdida após o desencarne? De forma nenhuma, Gifu. De forma nenhuma. E mesmo a pessoa que não tinha nem religiosidade, mesmo a pessoa que não conhece de Deus, ela tem sim de no mundo espiritual seus entes queridos que o ama e que estão na torcida, orientando, aconselhando ele no mundo aqui na Terra. Todos estão sendo assistidos. Todos estão sendo assistidos. Karma, no sentido de colheita das plantações, inevitável, pode ser aliviado através de alguma prática? Ou tudo que se faz irá pagar? Com certeza, Gifi. Com certeza. O karma pode ser aliviado com as boas práticas da semeadura do amor e do bem. Se você doa seus esforços além até de que estão ao seu alcance, se com certeza, além da semeadura e a colheita que se vai se fazer, se vai se aliviar os karmas e das suas falhas do passado. É a grandiosidade e a misericórdia e a bondade de Deus, que é muito grande, filho. Muito grande. Sim, sim. Como ter corpo fechado? Eis a diferença. Gilberto gosta dessa pergunta, filho. E o corpo fechado, Gifi, é você ser luz. Porque onde há luz, Gifi, as trevas não alcançam, Gifi. E não é verdade? E acende uma vela no escuro, Gifi. A escuridão consegue tomar conta da vela, Gifi? Mas a vela, ela ilumina a escuridão até onde dá, né, Gifi? Sim. Então, seja luz na sua caminhada, seja luz em qualquer lugar que você passar, seja na rua, dentro de um ônibus, seja no ambiente de trabalho, no ambiente de estúdio, em todo lugar, seja luz, doe luz, que seu corpo será fechado sempre, porque as trevas não te alcançarão. Como é que é? O que você falou? Seja luz, que as trevas não lhe alcançará. Pronto, entendi. Nunca. Claro. Quando a pessoa começa a sentir ali um mau humor, um mal-estar, e ela diz, mas eu sou luz, eu só faço bem, não está adiantando, tem espírito ruim se encostando em mim. Aí o que é que eu vou aconselhar? Veja, de pior que tem muito filho por aí que acha, veja, veja. Existem pessoas que reja muito, né? Faz a caridade, né, Gifi? Nossa, tem cada cesta básica para comunidade inteira. Ixi. Ai, cada cesta básica. Mas onde é que está a intenção dela, né, Gifi? A intenção dela será que está de verdade e ajudar ao próximo em ver o próximo se erguer, em ver a melhoria do próximo. Onde é que está a alegria dela, o prazer dela? Será que está em ver o sorriso no outro, na caridade que ela faz? Ou será que ela de faz tudo isso porque porque ela está interessada, né, em um lugarzinho bom lá no céu? É, Gifi? Então, muitas vezes está nessa intenção, Gifi. Nessa intenção. Já tem muitos por aí que de ajudar, mas está preocupado, na verdade, em de ajudar porque já está intencionado, porque ela acredita que está pagando logo os pecados, Gifi. Então, Gifi, de ajuda, mas não adianta o suficiente, né, Gifi? E isso, de, na verdade, precisa ter uma mudança de consciência, né, Gifi? Nesse ser humano. De mostrar a ela que de alegria é ver a alegria do outro. E mostrar a ela que esqueça os erros que já fez e só se preocupe em ver a alegria do outro. Que o resto é consequência da lei de Deus, né? O bem que se vier. Sinta prazer, de filho, e alegria em ver o outro feliz. Perceba o quanto é bom. Sinta a energia. Observe, tente captar a energia do outro quando você ajuda. Alimente-se dessa energia do outro, de quando você ajuda. Que essa sim é a verdadeira caridade, e essa sim é a verdadeira felicidade. E não essa de quando chegar preocupado em pagar os pecados, preocupado porque está fazendo bem, porque às vezes alguém está vendo, e o outro vê que você é bom, é de bem. Não. Faça despretensiosamente e de maneira interessada, só porque é bom amar e é bom ver a felicidade do próximo. É possível comprar um terreno no céu? Já de E tem gente por aí comprando por 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, né? O lugar do céu, né, gente? É, Jazif, que o céu não tem lugar, gente. O céu não tem lugar. Quem tem lugarzinho, como o Gilvão já falou, é vocês que tem um lugarzinho emprestado, né, para poder descansar aqui na terra. né, para poder viver aqui na terra. Mas no céu não tem lugar para comprar, gente. O que se tem no céu, gente, é apenas a luz do coração que vocês fazem de crescer através das boas ações, conforme os ensinamentos de Jesus. Claro. Como tratar da espiritualidade na gravidez? De fingir, de afia quando está grávida, ou se não estando grávida, de é o mesmo tratamento, Juvai não tem conhecimento, não. E Juvai também não vai inventar aqui história nenhuma, não, para contar tratamento que de tratamento de quem está grávida, não. De gravidez não é doença. Gravidez é um dom de Deus, né, Gifi? É mais um cheque de estar tendo a oportunidade de vir à terra e de para o seu desenvolvimento espiritual e cumprir com a sua missão e a missão para conjugar a família onde se está nascendo, né, Gifi? Então, o que se tem que da mesma forma que a filha se cuida, né, através dos bons atitudes, das boas condutas, é já dando amor, né, de filho, já desde a barriga, já se dando amor, carinho, né, a esse filho que se vai nascer, né, que se a luz do Espírito já se está para a gente de uma forma diferente, que se vai se formando ao desenvolver também do embrião, né, Gifi? Já está para a gente ali e com consciência. Então, é se dar muito amor, já se cuidar, se cuida da grávida, do espírito na barriga, né? Para vocês entenderem melhor. É cuidar muito amor, muito carinho, né, Gifi? E isso a maioria das mães, com algumas exceções, já faz, né, Gifi? Quando já tirando as exceções, que é outros casos que aí é proja que não acaba, mas de maneira geral, a mãe já dá amor, né? Já nasce, a mãe já desperta, né? Já aflora dentro de si o amor, né? Por aquele ser que é instinto, né, Gifi? Instintivamente ela já aflora o amor. Então é dessa forma, dando muito amor e se cuidando também, né? Se cuidando também, indo nos médicos da terra, né? Para seguir as devidas recomendações, né? É as mudanças de hábito, né? Porque quando se ama, se muda os hábitos para dar o melhor, né? Isso, a quem se ama, né, Gifi? Então, é as mudanças de hábito, preocupar com a saúde física, que se está nascendo ali. É dessa forma que se cuida, né, Gifi? Com a gravidez. Questão: existe a cura gay? Vou explicar porque pergunto. Alguns jovens me procuram dizendo: eu sei que Deus acha que eu sou uma aberração e eu quero arrumar isso, mas todo mundo fala que tem que arrumar, mas não ensina como. E eu não quero que nem meus guias e nem Deus me veja assim. E aí chora e fica comovido porque aprenderam que ser gay não é coisa de Deus. O que eu vou ensinar para essas pessoas? Eja de fi. Gi. O homossexual. Gi nascer fisicamente com um órgão sexual. E gostar e se sentir atraído por outra pessoa, de um mesmo homem, que tem o mesmo homem sexual, que é o que eu sei já que chama de gay, né? É. Eja de fim. Eja de fim. Deus te ama do jeito que eu sei, é de fim. Não há nada de errado, de fim. Não há nada de errado. O que de Deus quer de vocês é amor no coração, é um respeito entre as diferenças. Então, oxê que de é gay e de passa por esses tipos de preconceito, ou recebe esses tipos de mensagem, entenda, Deus te ama do jeito que oxê é. Faz parte da sua vivência nessa terra. Não há nada do errado. Desde que o mundo é mundo, desde que existe de seres gostando de um mesmo sexo, não há nada de errado nisso. Se sente mais feliz, se assuma. Seja feliz do gosto que você tem. Para Deus, de pouco importa se você gosta do mesmo sexo ou do mesmo sexo, não faz diferença alguma para Deus. O que faz diferença é a sua capacidade de amar as pessoas, é o amor e o respeito. Só e somente só. Então, seja feliz de gostando do outro ser. Ame o outro ser, seja o mesmo sexo ou não. Ame e se ame. Só e somente só isso. Graças a Deus. Na condição de homossexual, uma mulher, a Umbanda me aceitaria e o preto velho ou a preta velha incorporaria em mim, igual incorpora no heterossexual? Com certeza, Difi. Não faz diferença nenhuma, Difi. Para nós, não faz diferença nenhuma. Incorporaria sim, todos são filhos do mesmo Deus. E não há pecado nenhum em ser gay ou ser homossexual. Ou se ser sexual, foi escolha sua mudar. Não há. Se está lhe fazendo mais feliz e você tem condição, não há. Não há mal algum. Graças a Deus. Qual que é a atuação da sua falange? De cujo qual é o ponto de vista que de fim que a pergunta? A falange do Paraná de Angola faz? Trabalha com quebra de magia? Trabalha com cura? Também de uma pergunta também tradicional, né, Jeff? Tradicional. Faz amarração. Veja só. Para ver se o velho vai conseguir se fazer entender. Com o passado Jano, né, Gifi? E das vidas no mundo espiritual e das vidas no tempo de encarnado, o Juvenho, assim como todos os espíritos encarnados e desencarnados, passam por várias escolas, né, Divi? Passam por várias escolas, né? Então, Divi, e de quantas escolas o Juvenho já passou? E do lado de cá no mundo espiritual? Porque De cada temporada que se passa, nós vamos aprender demais, né, Gifi? Então, hoje o Juvai vai cuidando um pouquinho de tudo, né, Gifi? Agora, realmente, Gifi, existe espíritos que estão em uma escola, que estão atuando e praticando certos tipos de magia, existe espiritualidade. Hoje, de um lado de cá, como de um lado de cá, nós estudamos muito, sabe, filho? Às vezes nós estamos em aprendizado de quebra-demanda. Aí o guia vem e diz: eu atuo no quebra-demanda, tá entendendo, filho? Aí tem outro que está na sabedoria da magia da Jeva, né, Gifi? Que também depende do interesse do médium, né? De aprender, né, Gifi? Porque nós estudamos do lado de cá. Tenta tu e você já aprender também, para que vocês tenham a capacidade e o conhecimento para transmitir nossas mensagens, né? Para não. Às vezes a gente quer indicar. Para vocês, quer indicar para vocês a baixar o manjericão e você pensa na arruda, né, filho? Aí quer indicar para vocês, pega a espada do São Jorge, aí vocês já vão pensar no Guiné, né, filho? Então vocês têm que aprender do lado de cá também. Então, filho, hoje o velho de trabalha mais, filho. Tudo um pouquinho, viu? Tudo um pouquinho, viu? Apesar do amor que se tem, claro, as essências, né, filho? Mas o velho trabalha com tudo um pouquinho. E o velho do lado de cá trabalha mais organizando o pessoal, sabe? Entendi. Então pode-se dizer que o Pai Mané de Angola, com quem falamos agora, é chefe de falange. Isso, de falange é muita coisa, viu, Gifi? Não vai cuidar de um grupinho, de um grupinho de pequenininho, viu, Gifi? De espíritos, tá certo, Gifi? Né? Que estão aí, na caminhada, né? Na caminhada de um aprendizado, né, Gifi? Claro que sim. A gente está começando a se aproximar dos 10 minutos finais. Eu vou pedir ao senhor como se dá o processo obsessivo e se, do momento que ele começa até o momento que ele se instala profundamente na energia da pessoa, houve negligência dela de alguma maneira. Gifi, rapidinho, Gifi, só para chamar a pergunta passada, aí depois o velho pode ser repetir de novo a pergunta, porque de vez as ideias, aí o velho não prestou atenção na pergunta. Pronto, pode falar. Só para chamar com a pergunta passada, Gifi, vocês aqui na Terra, vocês são muito presos a conceitos, né? E vocês têm que entender que cada espírito tem muitos anos de vivência aqui na Terra. Então, se for parar para pensar, todos nós sabemos muito de tudo. Não é isso, Gifi? Aí, às vezes, e as pessoas falam: eu nunca vi um preto velho de Angola trabalhar com ser o mandingueiro. Nunca vi, então, mexer com as quebras de bande. Ou então, eu nunca vi um chigano, né, trabalhar com a força da Jeva. Gifi, vamos desabrir a cabeça Porque, assim como vocês na Terra, vocês às vezes não passam por duas faculdades, né? É, sim. Ou então, às vezes, você passa por várias profissões, né, Difi? E sabe mexer um pouquinho de tudo, né, Difi? E isso é só aqui na Terra. Imagine, vamos chamar, as vivências de encarnações e de mundo espiritual. Né, Difi? Então, vamos sair de um pouco dessa rigidez e dessas, como é que o Juvenil vai pensar, desse tradicionalismo, e às vezes até desses conceitos já prontos e que congelam o trabalho da entidade, porque de nós muitas vezes sabemos muito mais do que vocês imaginam. Às vezes de a entidade, como o velho acabou de dizer, está passando por uma fase de aprendizados de algum assunto específico, e aí sim, ela denomina, que é conhecedora das ervas, e está numa fase de transmissão e de aprendizado, porque passar conhecimento é aprender duas vezes, não é isso? É. Então, se é dessa forma que vai funcionando, só para vocês poderem abrir mais um pouquinho de uma cabeça, porque assim como vocês sabem de tudo um pouquinho e de muita coisa, nós do lado de cá, se somar as vivências das encarnações e dos aprendizados nas escolas do astral, nós sabemos já de muita coisa. Mas nós temos às vezes que resumir para vocês poderem compreender a gente melhor, mas só para vocês começarem a abrir um pouquinho a mente, entendeu? Que às vezes até os guardiões mesmo, às vezes acho que os guardiões só trabalham com os guardiões. Sim, mas ele já passou por outras escolas, né? O Juvei um dia já foi também um guardião. A escola dos guardiões já ensinou muito o velho, né? Hoje o velho está trabalhando com farinha de peito velho, né? E se o velho já tivesse trabalhado uma época também com um caboclo, né? São escolas, né? São faculdades no mundo astral que nós vamos mudando, né? No universo da colônia de Aruanda, para que todo mundo vá aprendendo de tudo. Tá bom, Difi? Só foi para poder abrir um pouco a mente de Deus. Mas pode de perguntar outra pergunta. Tá certo. Essa questão é como que se instala um processo obsessivo e se do começo ao fim existiu negligência por parte da pessoa, para que ele se instalasse e se aprofundasse na energia dela. Existe a negligência. Se existe, sabe por quê, Gifi? Porque todos são responsáveis. Se está passando por um processo obsessivo, é porque está na frequência. Ou se um dia fez por onde, o obsessor se deve, no modo de falhar, ao obsessor em alguma coisa. Né? Como não é todo mundo que se tem a capacidade de perdoar o mal que se faz, né, Gifi? Então, às vezes o outro quer ir atrás de vingança. O que não justifica, né, que nós estamos aqui para perdoar e amar, mas se o outro não tivesse a capacidade. Então, ninguém se vinga de nada, né, Gifi? Então, se está passando por aqui, né, porque de alguma maneira, Gifi, de fez por onde aquilo aconteceu, cometeu um erro muito grave com o outro, né? E o outro quer ser compensado da maneira dele. Claro, essa maneira de obsediar é uma maneira errada, Gifi, mas é a maneira dele. Então, o chefe tem que se fazer um trabalho de diálogo com esse amigo, pedindo perdão a ele e pedindo perdão a ele e tentando mostrar a ele que esse não é o caminho. Muitas vezes nós da espiritualidade vemos o processo, mas deixamos acontecer. Porque é preciso que se haja uma solução entre aqueles espíritos, um diálogo entre eles, para que eles se resolvam e que se nasça o perdão, que é a faísca do amor. Entendeu, Gifi? Porque às vezes não adianta, Gifi, nós separarmos o obsessor do obsediado, para depois ele ter que voltar, porque ele não está resolvido no coração. Não é isso, Gifi? Então, nem sempre de atitude que se parece boa é a melhor. Então, vamos fazer um trabalho de consciência entre eles, entre as duas partes, para que se haja o perdão e que aquele elo de ódio possa ser rompido. É o perdão uma faísca do amor? Sim, filho. O perdão pode se chamar de faísca do amor, a depender do contexto, né, que se fala. Mas o perdão é o amor em si. Sim. Né, Gifi? O amor em si é o perdão. Na verdade, né, Gifi? Quando vocês vão para o terreiro lá trabalhar, né, Gifi? Em vez de vocês dizer lá, eu vou lá no terreiro de fazer a caridade, né? Vocês vão lá no terreiro aprender a perdoar, Gifi. É isso, na verdade, que vocês vão fazer. Vamos lá praticar o perdão, porque é um exercício que se transmite o tempo todo, né? Pela espiritualidade, né? Então, se é esse exercício que se transmite, é porque vocês precisam muito disso, viu, Gifi? Então, pode até dizer, vamos para o terreiro fazer a caridade. É muito bom, né, Gifi, fazer caridade, né, Gifi? Esse conceito de fazer caridade é bonito demais, viu, Gifi? Mas se quiser, pode mudar, viu, Gifi? Pode dizer, eu vou para o terreiro e aprender a perdoar. Por que fazer caridade, não? É aprender a perdoar. Porque é bonito demais, Gifi, fazer caridade. Ai, como de meu colega, é bonito, ele vai pro terreiro fazer caridade, ele vai pra rua entregar sopa, né, Gifi? Gifi, você tá indo ali aprender a perdoar, Gifi. É isso que você tá fazendo. Aprender a perdoar. Exercitar o perdão. Antes da sua mensagem final, fala pra gente por que é sábio ninguém querer se aventurar de herói para fazer um bando no lar sem que isso tenha partido antes dos espíritos. É sábio, Gifi, que Gilberto entende que a vontade de muitas pessoas de querer ajudar é grande. E é bonito isso, né? É bonito essa vontade. Mas não se é possível de fazer um trabalho dentro de um lar onde há uma série de problemas a serem resolvidos. Porque dentro de um lar existe uma complexidade de energias, porque são seres diferentes que moram no mesmo lar, de vibrações diferentes e com problemas diferentes, e que muitas vezes até tem até obsessor em um deles, né? Às vezes diferentes também, né? E que estão felizes ali dentro, né? Em acompanhar aquelas famílias e que não querem ser atrapalhados, né, gente? E a espiritualidade, a espiritualidade do mal, né? Eles são muito inteligentes. Eles são organizações de especializadas no mal mesmo, né, gente? Eles têm equipamentos de alta tecnologia de mal mesmo, gente. Então, gente, para cuidar, né, do mundo espiritual, você vai precisar de equipe espiritual. E ter equipe espiritual para vocês, você leva-se um tempo. Porque vocês vão criando, além do seu mentor espiritual, vocês vão agregando espíritos afins que estão interessados em ajudar, que eles vão se organizando no mundo espiritual, vendo ao longo do tempo o seu trabalho, a confiança e a seriedade do trabalho que você faz. E assim como um amigo na terra, que vocês vão criando amigos e sabem que confia nele para tudo, de um mundo de cá eles vão se organizando, porque sabem que confia em você do lado de cá, no mundo da terra. E aí, através daí, se cria uma corrente para que você possa ter a assistência necessária para poder entrar de um lar e dar assistência a um lar. E assim você vai estar realmente protegido de um combate do baixo astral contra você, quando você tentar entrar dentro de um lar para poder implantar a luz. E para isso, Zifi, você precisa receber a inspiração de nós da espiritualidade para poder se fazer um trabalho como esse. Então, se tem a vontade, ótimo, já é um começo. Então, vai investindo em conhecimento, vai levando o seu trabalho com seriedade, com verdade, com muito amor, que com certeza a espiritualidade ela vai se organizar e vai te dizer: vamos lá, que existe oportunidade para um trabalho do bem através desse caminho aí. E aí sim você vai estar com a equipe para poder fazer um trabalho como esse. É igual, seria igual uma analogia, a pessoa quer tratar da saúde de alguém, não se vira médico da noite para o dia. É isso mesmo, gente. Mas o técnico de enfermagem não é inútil para nada, ele é muito útil também. Com certeza. Então, às vezes, se não tem a paciência de esperar 7 anos, passar por tudo, pode ser, se não quiser também fazer os 4 anos de enfermagem, pode ser um técnico de enfermagem em 2 anos, né? Mas até 2 anos é tempo que se deve investir. Então, tudo quer dizer, representa investimento de tempo no conhecimento, na prática, e paciência e resignação. Exatamente, Gifio. Até um médico hoje, ele não vai fazer uma cirurgia sozinho, né, Gifio? Pronto. Ele vai, precisa de ter uma equipe que ele confia, né? Para poder ir lá, abrir o rapaz e resolver o problema. Não é isso mesmo, Gifio? Sim. E para isso, ele leva um tempo estudando, praticando, para poder se ficar capaz, né, Gifi? E depois conseguir montar uma equipe para poder fazer aquele trabalho. Olha. Só em casos de emergência que o médico vai abrir e fazer sozinho. É. Em casos de emergência. É. Mas o comum para você começar a abrir um trabalho que se vai ser um trabalho de rotina, né? É. você precisa montar uma equipe para isso. Olha. Né? Então é da mesma maneira, tenha paciência, vá aprendendo e se desenvolvendo, e vai montando, vai encontrando espíritos no mundo espiritual que você vai adquirindo confiança, porque eles sabem a sua verdade. Você pode enganar os da terra, mas nós do lado de cá ninguém engana, não. E nós conhecemos a intenção de cada um de vocês. Então, se nós ver a sua intenção, nós vamos lhe dar assistência assim. E aí, aos poucos, você vai sentir confiança, vai sentir que tem equipe espiritual. Nós vamos lhe transmitir a mensagem, né? E você vai saber ouvir na hora certa para começar a desenvolver um trabalho igual ou parecido com esse. Queria que o senhor falasse de um assunto também muito importante antes da sua mensagem final. Nem todo mundo veio para ser médico, não é? Nem todo mundo veio para ser enfermeiro. Então a gente pode se contentar muito bem sendo técnico em enfermagem ou sendo a pessoa que varre, que limpa o hospital. Por que que tem que sempre achar que um é melhor que o outro? Explica pra gente. É melhor ser médico do que a pessoa que varre? Nos olhares dos pretos velhos, da espiritualidade? Veja, difícil, o velho gostou muito dessa chave. Fechar com chave de ouro, né, velho? Veja, difícil. Para nós não faz diferença nenhuma, difícil. Não faz diferença nenhuma se você é médico, se você é presidente de um país, ou se você de varre rua. Ou se você é um jardineiro, não faz diferença nenhuma, filho. Nenhuma. Ou se você é rico de ter bens materiais, ou se você não tem quase nada, filho. Nada faz diferença. Se você nasce nessa condição, você pode ser feliz nessa condição. É uma condição que você nasceu, na profissão que você escolheu, você pode ser muito feliz, mais do que muita gente. Porque por mais que vocês falem, que de dinheiro não traz felicidade, mas resolve muito problema, né, gente? Mas lembre que quanto mais dinheiro você tem, mais problema você tem também, né, gente, para resolver. E aos nossos olhos, ter uma profissão que lhe dê um status social ou que lhe dê uma boa condição financeira, nem sempre é um privilégio, filho. Porque os desafios estão na vida, no que acontece à sua volta. E como você lidar com elas? Porque não importa o que aconteça na sua vida, independente da condição financeira ou profissão que você tenha. O que importa é como você lidar com o que acontece na sua frente, nas circunstâncias que você vive. Isso é o que importa de verdade. Então, você não é menos amado ou mais amado por Deus, porque o outro na terra tem uma profissão que dê mais prestígio para os olhos de você na terra. Porque o nosso olhar do lado de cá e o olhar de Deus é diferente do olhar de vocês que estão aqui na terra. Então, de pare para pensar. O que será que Deus quer de você de verdade? Será que Deus quer que você melhore de profissão? Ou será que Deus quer que você seja Já é deixar para o fichão para ir para o melhor? Será que Deus quer que você seja rico de dinheiro? Ou será que Deus quer que você seja rico no seu espírito? Que você seja rico de sorriso no rosto? Que se você seja tão rico, que seja o que você tenha, você consiga dividir? É, gente. Riqueza maior é essa, gente. Não que vocês aqui na terra não devam trabalhar para lutar, para ter um conforto material maior. Não é isso que o jovem está dizendo. Não é isso que não é o velho também não está dizendo, que vocês têm que se acomodar no trabalho ou têm que parar de estudar para crescer na vida. Não, não é isso que o velho está dizendo. O que o Juvaio está dizendo é o que você tem que dar atenção de verdade, o que você tem que se preocupar de verdade. As outras circunstâncias, você tem que correr atrás também. Vai dos seus esforços, filho. Vai dos seus esforços. Existem vários exemplos na terra de quem não tinha nada conseguiu ter alguma coisa. Não é isso mesmo, filho? Agora o Miyagi não cai do céu assim não, filho. Vocês têm que se fazer por onde? Tem que buscar, tem que trabalhar para alcançar as coisinhas de vocês. Tem que ser honesto. Mas nessa jornada, nessa caminhada de busca de melhoria ou de um pouco mais de conforto para material para você e para sua família, vai auxiliando quem está do seu lado. Que essa que é a prioridade. Esse que é o foco. Principalmente as pessoas da sua família. Principalmente as pessoas da sua família. Que eles são a sua missão principal. Não é à toa que se é fácil e o mais comum encontrar as grandes diferenças no laço familiar. Eles, cada um deles com suas diferenças, são os seres mais importantes. São neles que estão os maiores desafios do seu conhecimento e do seu aprendizado. Onde mora a felicidade? A felicidade mora no coração de todos os seres encarnados e desencarnados. De abrir essa porta, que é um caminho que vocês vêm vivendo anos e anos e ainda não aprenderam a chegar na portinha para abrir. Não aprenderam a chegar na portinha para abrir. E, em outras palavras, a felicidade está em fazer seu próximo feliz. Assim como Jesus, né, gente? Veio à terra e deixou na sua jornada os ensinamentos. Todo lugar de onde ele passava, ele procurava tirar um sorriso do outro. Com desprendimento e com amor. Felicidade está em fazer o outro feliz. E esse é o caminho que Juju veio. Gostaria de mostrar para vocês, para vocês darem atenção. Faça o outro feliz, que você seja feliz. Faça o outro feliz, que naturalmente a felicidade irá surgir na sua vida. Louvado seja. Qual que é a sua mensagem final para o nosso encontro de hoje? Ei, Jardim, fugi. Juju vai acabou também de dar uma mensagem, né? De final, né? De tantas mensagens, né, Juju? Dentro de tantas mensagens. Gilvão, eu gostaria de dizer a vocês que enquanto vocês vivem caminhando e procurando muita coisa na vida, lembre que de todos vocês pode simplificar a vida e hoje o velho vai dizer a vocês, já que muita gente não sabe simplificar a vida, Juvenho vai ensinar vocês uma frasezinha que para vocês levarem para o resto da vida de vocês. Essa frasezinha, Givi, que é uma pergunta, vai fazer com que vocês simplifiquem de a vida e que vocês descubram quando vocês estão acertando ou quando vocês estão errando. Então, todas as vezes que vocês estiverem na dúvida do que se fazer, se pergunte, de meu lugar, o que é que Jesus faria? Em meu lugar, o que é que Jesus responderia? Em meu lugar, o que é que Jesus pensaria? Leva essa frasezinha, grava ela aí no coração de todos vocês e leva para o resto da vida. Que aí vocês saberão, quando tiverem na dúvida, ou quer saber se está acertando ou está errando, ou quer saber, e agora o que é que eu vou falar, e agora o que é que eu vou fazer? Antes de fazer, se pergunta, não age pela emoção, não. Se pergunta, em meu lugar, o que é que Jesus faz? E faz igual a ele. Tenho certeza que vocês vão ter a resposta de tudo que vocês quiserem na vida de vocês. Tá certo, Gifi? Que de pai eu chorar que de filho com todos. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo e conhecimento com vós e através de vós com a vossa falange, viu? E Jesus, obrigado também, viu? Mais uma vez. E sempre que precisar pode contar conosco. Nós precisamos de pessoas como vocês aqui na Terra. E não é à toa, né? se trabalha não é à toa e é de muito, muito proveito para muitas quantas minhas pessoas, né, se têm a chance de a tanto conhecimento, né? E se pode continuar investindo, Gifi. Pode continuar investindo nesse, porque esse também é um futuro. Tá bom, Gifi? O Pamané, o senhor falou disso, como que o senhor definiria o diálogo com os espíritos? O que, que ele é para o senhor? O diálogo dos espíritos de é a oportunidade que todos têm de acessar conhecimento das diversas formas através da diversidade de manifestações, de jeitos, de formas que a espiritualidade atua pelo mundo todo, provando o quanto a espiritualidade é criativa, sábia e fazendo com que todos que assistem, principalmente aqueles que acham que sabem de tudo ou de alguma coisa, quebrem os seus dogmas e saiam dos seus padrões. E provando o quanto Deus, como é que vocês falam aqui, o quanto Deus é muito original. É isso aí, gente. Graças a Deus. Muito agradecido, muito contente por esse encontro. Que em outras oportunidades lá no futuro também possamos dar continuidade a esses estudos com vós também. E muito agradecido, pedindo aí a sua bênção, né, também para esse trabalho e para que sempre possamos continuar igual estamos continuando, do jeitinho que começou, na humildade, na simplicidade, sempre ouvindo e nunca esquecendo que o diálogo não é só ligar uma câmera, tem todo um trabalho de disciplina por trás que é muito mais moroso, né? As pessoas acham que é um dia no parque. Veja, Gifi, se tivesse visto que esse trabalho não fosse de seriedade e que não tivesse de uma importância, não só para vocês do lado daí, mas para nós também do lado de cá. Porque tem que ser bom para todo mundo. Sim, né? Sim, com certeza. O velho estaria aqui lhe dando esse apoio. Graças a Deus. Muito obrigado e que Deus siga nos abençoando nesse propósito, nessa solidariedade. Este tipo que assim seja. Xalá que se cubra de com muitas bênçãos e muitas luzes. Perguntei ao pai, ô pai, o senhor tem um ponto que o senhor mais gosta? Um ponto do senhor, um ponto preto velho? Veja, Gifi, de Gilvai hoje tem de um ponte que Gilvai de mais gosta, que de um ponte que Gilvai de acha um dos pontes de mais antigos de Gilvai que foi tocado, né? Gilvai mais antigo. E de um ponte que transmite muita simplicidade. Que transmite também de muita fé. E se transmite também muita certeza naquilo, no trabalho que nós fazemos. Que é aquele pontinho pequenininho que todo bondista conhece. Já é aquele que a gente conhece. Já vem vovó, deixando a xerra com a sua chacolha, com seu patuá. Vamos lá, Difi, compõe aí. É, lá vem a vovó, deixando a xerra com a sua chacola, com seu patuá. Ela traz o rosário, ela vem de Angola. Eu quero ver, vovó, filho de um bonde a não tem que ler. Eu quero ver, vovó, filho de um bonde a não tem que ler. É um dos pontos mais antigos, de um dos mais simples também, que é curtinho, né? É. E que se for de mergulhar nele, Gifi vai fazer a leitura de muita coisa. A leitura de a vovó esforçada, né? É. Em sua caminhada. E que mesmo sem as forças da matéria, ainda continua a caminhada. E levando um peso na mão, né? É. Igual chevê, né, Gifi? E levando seus pesos na mão, né? E com o rosário na mão, café, que nunca pode faltar, um patuá, acreditando naquilo que ela não vê. É, gente? Nossa. E seguindo com fé e forte a sua missão, porque quando se fala que filho de Umbanda não tem querer, é quando nós queremos dizer. Que vocês vão chegar sim onde vocês querem chegar. Porque nós temos. Sempre estaremos do lado de vocês. Então, se filho de Umbanda não tem que querer, é filho de Umbanda não tem que querer de desistir. Essa é a leitura desse ponto, de mais antigo. Tem gente que lê que é filho de Umbanda que não tem vontade, não tem liberdade, não tem livre-arbítrio, né? Mas é isso, não. É filho de banho, não tem querer que desistir, que nós não deixamos. Graças a Deus, tá certo. Essa nem minha filha que sabia. Louvado seja. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade de estudo com o senhor. Ei, gente. Obrigado também. O Xalai cubra sempre o cheio de muitas bênçãos, de muita luz. E você possa encontrar as forças que precisa para desenvolver os seus projetos. Os projetos que tem aí na mente. Né, Jesus? Louvado seja! Ei, Jesus, continue de firme. E outra, não tenha Chacan pedir ajuda, não. Chacan pedir ajuda, não. Vai pedindo ajuda, Jesus. A gente vai abrir a porta. Chacan. Dia que vocês não falam aqui que quem não chora não mama, é? Vai pedindo ajuda aí mesmo. Aprende a pedir ajuda, vai pedindo ajuda e vai você trocar seus projetos aí. No meio de alguns vai aparecer. Boa. Quem vai de abraçar as suas ideias. Que assim seja. Ei, Juju, vai de pode ir, Juju? Graças a Deus, ei, muito obrigado, viu? Vamos lá. Curtindo assim pra sua família. Pronto, seja. Minha antiga Deus está chegando a hora. Chuva de se despede e já vai embora. Minha antiga Deus está chegando a hora. Preto velho se despede e já vai embora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Graças a Deus. Seja luz na sua caminhada. Seja luz em qualquer lugar que você passar. Seja na rua, dentro de um ônibus. Seja no ambiente de trabalho. Seja no ambiente de estúdio, em todo lugar. Seja luz, de luz, que de seu corpo será fechado sempre, porque as trevas não te alcançarão. Como é que é? O que o senhor falou? Seja luz que as trevas não lhe alcançarão. Pronto, entendi. Nunca. Voltando, o Diego já voltou completamente? Como é que você está se sentindo agora? Ah, não estou bem como sempre, graças a Deus. O que o médium ganha em ser um bandista? Ou em trazer entidades da Umbanda? O que ele ganha com isso? Ele não cobra nada. O médium ganha sabedoria e responsabilidade. Alô. Sabedoria, sabedoria. Sabedoria é o que todos nós queremos para que a gente possa, e é muito importante para que a gente possa viver cada dia melhor. Né? Onde a gente... O seu sotaque é diferente, né? Você percebeu também? Não, né? Você vai ver depois. Né? Vai lá, dizer. Então, sabedoria e responsabilidade. Sabedoria é importante para que a gente possa viver melhor, saber lidar melhor com os momentos de adversidades que a gente encontra na vida, mas ao mesmo tempo nos dá responsabilidade. Uhum. Quando a gente não usa a sabedoria que a gente tem, que nos foi confiada, a gente erra. Uhum. Né? É. E sempre nós seremos cobrados por todo acerto e todo erro que a gente faz. De alguma maneira. Porque o universo funciona desse jeito. Deus criou o mundo assim. Sobretudo negligência, né? Pronto. Você falou também uma palavra. Negligência. Olha lá. Porque tem gente que erra porque não tem o conhecimento. Sim. Mas você tendo conhecimento e errar, você está sendo muitas vezes negligente, né? É. E que pesa mais do que aquele que não errou por não saber. Ali. Pesa muito mais. Por isso que sabedoria é responsabilidade. Ah. Tem o olho? Vamos usar, vou fechar o olho e caminhar. quem sabe a sorte não me coloca nenhum buraco no caminho, né? É, mas se você ter a sabedoria e usar para o bem, ser sempre esforçado, vale muito a pena que você acaba tendo um estilo de vida mais feliz. Apesar que você acaba ficando um pouco distante dos problemas que você vê, né? É. Porque cada dia você vai achando as coisas mais cúmulo, né? Mais gritantes, né? Mas aí, por outro lado, você tem que ter paciência para poder chegar aquilo e o que não está no alcance de você resolver. E fazendo ao máximo que você pode para poder mudar as situações, né, os problemas que estão na sua volta. Que assim seja. Mais uma vez, onde estamos aqui? Em Aracaju, Sergipe. Qual é o seu nome? Diego Santiago. Graças a Deus, Diego. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estudo com uma entidade através do seu aparelho mediúnico. Obrigado também pela oportunidade, a missão também é minha. Sim. Por isso que também estou aqui. É, né? Você tem assim um carinho muito profundo pela Umbanda, né? Você tem feito tudo o que pode por ela, sempre deixando oculto qualquer menção do seu nome ou busca de engrandecimento pessoal no estado do Sergipe, não é? Achei emocionado, né? Valeu, obrigado aí. Queria poder encontrar mais pessoas que pudessem fazer isso pela banda, entendeu? E é difícil. Às vezes quando você acha que encontra, dura um mês, uma semana, você vê que a prioridade das pessoas são outras. É. Não que a gente não deva cuidar da nossa vida, tem. É. Mas prioridade, você dá prioridade a tudo aquilo que você ama. Nossa. É verdade. Nem à toa que você está aqui. Sim. Você tem família, né? É. Então você está dando uma prioridade a um bando fazer esse trabalho. Olha aí. Então, por isso que eu disse que é difícil encontrar pessoas no mundo que dá essa prioridade a um bando. Mas é isso aí, vamos trabalhar. Graças a Deus. Muito obrigado, sabe? Realmente é incrível esse amor que você tem pela Umbanda. Não vou dizer que é parecido porque eu não sei a profundidade, mas até por isso respeito muito, para não dizer que é parecido, mas acredito ser muito próximo nessa nossa linha de doação, dedicação, né? Você da sua forma, dentro do seu ambiente, seu contexto. E eu certamente, né, longe da família, falando aí vários idiomas, tendo experiência em hotelaria no exterior, eu podia estar muito bem hoje, sabe? Lá fora, em casa, com carro, tudo pago. Mas a riqueza, né, de pessoas como você, como os nossos anfitriões André e Lívia, aqui de Aracaju, pessoal, desde Piauí, depois fomos para o Ceará, depois do Ceará fomos para Pernambuco, subimos para Natal, depois lá na Paraíba, em João Pessoa, depois, sim, viemos direto para cá, para Aracaju, no Sergipe. Cada pessoa, cada doação, nem que seja a mínima, a menor, né, a gente consegue encontrar um pouco da gente neles. Né? E essa riqueza é muito maior que qualquer coisa que a vida possa querer mostrar, ganhar a gente pela missão. Né? Ah, eu quero ter isso, essa experiência. Ou eu quero ter esse material, ou esse tipo de vida, esse estilo de vida. Nada disso para mim consegue superar a próxima espiritualidade, né? E cultivar a alegria de ser útil. É por isso que nós somos umbandistas. Olha. Porque a Umbanda, ela nos dá essa oportunidade de de estar mais próximo a pessoas assim que põem a mão na massa. Né? A Umbanda nos dá a oportunidade. Porque Umbanda é trabalho. Umbanda é trabalho. Dedicação. Prática. O tempo todo. E trabalho trabalhoso, porque mudar a consciência de pessoas é muito difícil. E a nossa, sobretudo. É, despertar dentro da pessoa. Sim. Se resume de o sentimento de amar o próximo, é muito difícil. As pessoas ainda estão muito pensando em si, porque eu fiz comigo e eu, né? E é difícil. Eu também tenho a mesma defesa. Eu não sou um ser humano perfeito, não. Longe disso. Nossa. Mas sou esforçado. Não é? A minha família, claro que família é importante. Ah, meu trabalho, meu ganha-pão. Mas sempre sobra um momento quando a gente tem disciplina, né? Está próximo à espiritualidade, está próximo à nossa essência. Tem a sua importância, tanto quanto as outras coisas, né? É verdade. Tomar como missão isso aí não é fácil, não. Louvado. Mas Deus e os nossos amigos, né, sempre nos amparam aonde existir em nós essas manifestações das carências inúmeras que ainda carregamos, não é? É verdade. Que assim seja. Muito obrigado, meu amigo. Deus te abençoe sempre. Obrigado também.